E aí, Rangers, beleza? Eu sou o Gabriel e, na moral, eu não aguento mais o super-herói da DC ser viadinho. Fala, Rangers, beleza? Na moral, casamento do herói não dá certo, hein? E aí, Rangers, beleza? Então, né, vamos falar hoje sobre The Flash, a série. Cacete, saiu a 12ª, não é, Gustavo? Décimo sexto episódio, eu tô falando temporada aqui, eu viajando. Então, né, 16º episódio da 3ª temporada de The Flash, a série da CW, que eu acho, na minha opinião, uma das melhores séries de super-heróis já lançadas. Melhor série de super-herói, na moral. Olha, vamos dar uma recapitulada aqui, porque, na minha opinião, a série The Flash, no começo, a primeira temporada, foi uma das séries que mais bugou em efeito especial, ação, em tudo, cara. Na minha opinião, foi uma das melhores séries. Aí ela inovou todo o contexto de uma série de super-heróis. Ela, a série Flash, quando lançou, foi uma coisa assim muito, muito louca, que no começo todo mundo duvidou da roupa, que a roupa foi muito escura, assim. Até teve uma zoeira falando que ela apareceu no chapéu. Você já viu? Figura, eu nunca vi. É, nossa, foi bem legal assim, mas quando saiu a série você se surpreendeu. Ah, na moral. Não, a série até que é boa. Só que eu acho que ela tem uma maldição chamada 3ª temporada. Porque eu assisti Arrow, boa parte do Arrow. Eu assisti até a 4ª temporada inteira. Não tô conseguindo acompanhar a 5ª temporada. Mas a 1ª temporada do Arrow, na minha opinião, foi uma das melhores. A 2ª foi extremamente incrível. Aí a 3ª do Arrow, fudeu, velho. Foi muito paia. Mas foi muito paia. O Flash. A 1ª temporada do Flash, pra mim, foi incrível. A 2ª também, cara, o Zoom, puta vilão viado do cacete. Olha, eu acho que Zoom e o Negan, The Walking Dead, dois caras do cara. Olha, dá pros caras se namorar, velho. Esse cara é muito mal. Esse cara é muito foda. Não, eu acho que eu discordo um pouco desse aí, porque as ideias começam a acabar, né? Eu acho que é aí que mostra a evolução da série, se a série vai continuar ou não, que na primeira ou na segunda tem ideia ainda, né? Que tá no começo, acho que a primeira e a segunda é o início. Passou na segunda, a terceira, a quarta, a quinta, eu acho que é aí que começa a ficar da hora, porque é aí que vai desenvolver melhor a história e muitas horas vai ter essa recaída, né? Mas só que eu acho que aí quando ela vai levantar, vai babalar, vai ser muito foda. Ah, tomara, porque por enquanto, assim, o Flash, eu acho que ele caiu, assim, com o conceito superior, porque na primeira e na segunda tinha muita coisa de não apareceu aqui, ele vai lá, salva, descobre como se salva, uma coisa bem clichê, mas na moral é que clichê que a gente vive, né, velho? Era uma coisa, assim, bem, bem básica. A segunda deu uma caída isso daí, mas também continuou, aparecia vilão. Mesma base. Vilão da Terra 2, ele descobriu que o vilão da Terra 2 tinha. Na terceira temporada, não teve muito esse lance de vilão, deu uma boa acabada, aí apareceu esse chato do Savitar, que eu acho que o Savitar foi o único vilão que eu vi até hoje, que eles mudaram. Aí mudaram ele e ficou fodão. Porque aquela roupa dele sem camisa, aquele negócio na cabeça dos quadrinhos, ia ficar muito paia, mas cara, sem camisa, com a série apareceu. Aí foi uma mudança. Parecia muito... vilão do He-Man, velho. Tá louco. É, mas só que assim, foi uma mudança muito drástica, né? Pô, colocar um Transform lá no lugar do Servitar. Tá louco. Foi o Megatron no bagulho lá. A bocona dele deu dente, velho. Sério, a bocona é mó estranho, só quando ele grita, abre a boca. O carinha tem neon, o Servitar tem neon, tá ligado? Tem. A bunda dele tem uma placa escrito JR, som de luz. Mas falar pra você, quando ele corre, é o melhor rainho que sai ali. Ah, branco. Então, mano, muito foda. Tá daltônico, não muda nada. Realmente. Não, daí agora lançou o episódio 16. É, aconteceu muita coisa agora, né? Depois de muito tempo aconteceu uma... Eles teve algumas ação legal nesse negócio de namorico, não sei o que. Barry pede eles de namoro, daí eles aceitam. Daí vai morar com eles, daí eles aceitam. Eu acho eles uma fada. Mas aí, ó, aí que acaba o que você tinha falado, né? Do clichê que a gente gosta. Na primeira e na segunda temporada foi aquele clichê de, assim, é derrotar vilão, ele aprende alguma coisa. Na terceira, tanto do Arrow e tanto do Flash, mudou esse contexto, porque aí eles não tinham mais o que aprender, eles já estavam evoluídos de tal forma que eles já estavam foda. Então, assim, eles continuaram na mesma no mesmo nível, mas só que, assim, a história mudou, porque aí o Barry começou a namorar a Iris, então foi mais um romance, a mesma coisa que aconteceu com o Arrow. Que aí tinha um vilão, assim como no Flash teve um vilão principal, que foi o Sarvitar, no Arrow apareceu o Damian Dark. Eu acho que isso é meio chato, assim, porque o clichê do Flash agora virou aquela fita. Eles... acontece uma coisa, aí eles guardam, alguém guarda segredo, aí um episódio depois alguém descobre o segredo, aí alguém fica bravo, aí fica bravo e fala, cacete, como você esconde essa porra de mim, viado? E todo mundo fica bravo com o Flash no final. Aí o cara vai sair andando assim, vira, sabe, rebita a bundinha e sai rebolando igual o Gunter do Rick Butovsky, vai andando assim, aí o cara fala, daí a mulher do cara, ou o pai da pessoa, ou tipo, o Cisco fica bravo, vai a Caitlyn, ou se a Caitlyn fica brava, vai o Cisco, daí fala assim, não, deixa que eu vou lá conversar. Tudo na brisa. Não, mas eu escondi isso pro bem, você não deveria. Tá desde a primeira temporada isso aí. Tá ficando chato, já. Eu já não aguento mais, nego fica bravo, porque... Na moral, eu acho que o Barry, o Flash é um super-herói muito massa. O Flash na Liga da Justiça, ele é muito importante. Também foi muita cagada, tanto que os Novos 52 é uma causa do Flash. A mudança de etnia de tudo é uma causa do Flash. O Oscar do Leonardo DiCaprio é culpa do Flash. Então tudo é culpa do Flash. Mas na minha opinião, assim, um dos Flashes mais zica e mais rápido é o Wally West. Só que o que na minha opinião a série ela tá fazendo? Ela tá trazendo, ela fez a gente amar o Barry e depois botar o Wally West e mostrar pra... O Wally West e mostrar que ele é o cara. Porque demonstra que o Wally é mais rápido que o Barry, mas não é bem assim. Não é assim que desenvolve. Eu acho que a série tá desenvolvendo muito rápido o Wally e tá deixando muito pra trás o Barry Allen. Ele tá deixando de evoluir. Mas aí, nesse episódio, mostrou assim que não vai ser mais assim. Porque o Barry, ele tinha falado assim que, né, o Wally que tem que arcar com as consequências. É ele, não, né, a força de aceleração. A força de aceleração. Ele tem que ir e... A consequência vai ser dele e ele tem que correr atrás. Literalmente, correr atrás. Fazer até uma massacre. Ah, vai lá e corre. Ah, pode deixar, vou correr. não sei, cara. Eu acho que esse último episódio esclareceu algumas coisas. Esclareceu que o Savitar é humano, então eu acho que eles vão agora atrás. Vai ser bem básico, assim, vão procurar o DNA, não sei de quem. Vamos fazer alguma coisa para descobrir quem foi o Savitar. Para descobrir ou se o Savitar ele é do futuro, eles correm atrás para saber quem é o Savitar antes de ser o Savitar. Mas Savitar pode estar vivo até agora, porque Barry encontrou ele do futuro, ou seja, Barry não estava morto. Ele pode ter nascido agora, ou já deve ter... Então, só que também, para quem não conhece a origem do Savitar, eu vou dar uma palhinha bem rápida. O Savitar ele era um cara... E um piloto de avião, ele é tipo o Hal Jordan, assim, ele era um cara fodão. Aí num teste de um jato, ele entrou numa super velocidade, se não me engano, quando ele quebrou a barreira do sono, foi atingido por um raio e assim ganhou poderes a velocidade. Ele não descobriu tão rápido assim, ele simplesmente ganhou e depois ele foi descobrindo os poderes, só que sem saber o que fazer, ele começou a estudar, e ele descobriu tudo sobre a força de aceleração. Só que daí, tipo, o Savitar ele pesquisa, aí ele acha, daí ele cria uma religião e ele se diz o deus hindu da velocidade. Eu acho que ele só diz que é o deus hindu porque não tinha deus da velocidade do hindu. É porque ele era forte o suficiente e ele destruía, ele dominava dimensões inteiras. Aí ele virou o deus, aí ele simplesmente quer roubar a velocidade de todo velocista, como todo vilão. Mas essa é mais ou menos a base da história do Savitar. Na série, não sei se vai explicar exatamente isso daí, se vai ser uma história meio exatamente isso daí, ou se vai ser bem confusona, igual a história do Zoom, foi baseada na série. Então, o Zoom, eu acho que o Zoom, ele foi desenvolvido muito bem. Mas quem conhece o Zoom dos quadrinhos sabe que não é nada a ver com aquilo. Que o Zoom o alter ego Zoom, que é o Hunter Zolomon, ele era amigo do Barry Allen. E aí ele fica paraplégico, usa a esteira cósmica e blá blá blá, fica rápido, daí quer, ele fica loucão e quer matar o Barry Allen. Basicamente é isso. O Ebert Downey, ele é um vilão do futuro. Era fã do Flash. Ele era fã do Barry e volta no passado pra querer conhecer o Flash. Só que na verdade ele vê ele lutando com o Flash e descobre que ele é o maior inimigo do Flash. Daí ele fica louco e quer matar o Flash. Vamos ver, eu acredito nos caras. Acho que os caras vão saber muito bem desenvolver os personagens. Eles não vão fazer igual, né? Mas só que assim, eu acho que eles vão, assim como eles fizeram na série inteira, eu acho que eles vão fazer um bom trabalho encaixando os caras na história. Acho que é o mínimo que os caras têm que fazer. Ah, mas assim, eu não penso assim que eles vão estragar a história. Depois de tudo assim que aconteceu, eu acho que eles não vão dar uma cagada assim, né? Eles vão mudar. Realmente, eu acho que eles vão mudar bastante. Não, eles têm que dar uma reviravolta assim incrível, porque eu acho que essa terceira temporada ele fez o seguinte, fez eu odiar eles, tá fazendo eu odiar o Barry, e na minha opinião o casalzinho legal é o Willie West e a Jessie aqui, que eu acho que ela é um casalzinho mais rica e agora ela vai embora pra Terra 3, aí o neguinho fica lambendo um beijo, porque aí fica sozinho, e de novo, e vai ficar triste porque o Barry é um cuzão com ele. Agora eu acho que ele vai ficar tipo tristão com o Barry. Aí o Barry vai pedir desculpa pra ele. Aí todo mundo vai virar a cara. Daí ele vai ficar com cara de bunda, porque é isso que tá acontecendo. Aí ele vai querer o Barry terminou com ela. Aí o Joe vai vir no mínimo e falar assim: Barry, nós temos que conversar. Você tem certeza do que você tá fazendo? Porque você, a Elis é minha filha, mas você também é. É tipo isso. Aí vai. No final eles não vão ficar juntos. Não, ela tem que morrer. Ela vai morrer. Eu acho que ela vai morrer porque o Barry no final desse episódio ele aceitou a morte da Iris, que ele fala assim, ele dá uma indireta assim, falando assim que não tem nada pra fazer. Por isso que a Iris chora lá e tal. Eu acho que não vai morrer não. Eu acho que ele vai salvar ela, mas ela vai querer ficar com ele. Ele vai falar assim, não, preciso de você, vadia. Eu tenho dinheiro, fama e uma fazenda. Eu acho. Tomara que ele não fique com ela. Não, eu não disse que ele vai ficar com ela. Por isso eu acho que ela vai morrer. Porque tá muito assim, eu acho que vão dar uma esperança dela viver. Depois vão matar ela. Só pra dar um... Os caras falam assim, ó, vocês gostam de Game of Thrones? É. Venha pra nós. Nossa. Vem com nós que é sucesso. Vem com nós que é sucesso, é. Sabe o que eu tô curioso? Eu acho que uma das coisas mais legais que apareceu no Flash agora foi aquele... Esses dias que teve o crossover, o mega crossover das quatro séries. Acho que foi extremamente foda. Foda, nunca vi aquilo na minha vida numa série. Quatro séries numa só. Um mega crossover. Só que agora vai ter mais um crossover. Um mega crossover. Não, vai ter mais um crossover de Supergirl Flash. Um crossover musical. O que vocês esperam desse crossover? Ai, tá foda, viu? Crossover musical. Ou os caras pedem dinheiro. Como os caras vão encaixar a história que tá o Flash e encaixar um musical. Onde que o Flash tá com a cabeça pra fazer um musical? Imagina o musical do Flash, ele vai cantar super rapidão, mano. Ele vai cantar igual a presa do Raimundo. Ai, que bosta. Mas é isso aí, Gustavo. Valeu. Pessoal, isso aí é análise e supostas teorias sobre o episódio 16 do Flash. E bem, eu acho que eu não deixei muito bem claro pra todos como vai funcionar o cronograma de lançamento dos vídeos e do próprio podcast. Bem, você vai conseguir baixar esse podcast em MP3 na descrição. Se você está vendo no YouTube, na descrição do vídeo, você vai conseguir baixar em MP3. No celular também, se você está vendo isso no celular, eu acho que você vai ter ali embaixo a descrição do site. No site você vai conseguir baixar também no MP3, ok? Se você está vendo pelo Facebook, deixa aquele like também no Facebook, dá aquela curtida na página, segue a gente no Facebook, no Instagram para não perder nada. Também vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa lá o sininho para você não perder nada, dá aquele like para ajudar pra caramba, ok? Então, valeu, falou, hein, tchau, tchau. Falou, galera, até mais, hein.